A Avenida da Liberdade fica no centro da cidade. Do lado esquerdo há uma pastelaria e um hotel. O banco é ao lado do hotel. Em frente da pastelaria há um restaurante. Os correios são entre o restaurante e a livraria. O posto de turismo fica atrás da estação de comboios. O teatro e o museu ficam na Rua do Sol, à direita, e na esquina há uma estação de metro. Na Rua das Flores há uma paragem de autocarros. O centro comercial é longe da estação de comboios, mas é muito perto da paragem de autocarros.